Pode entrar. Seja bem-vindo. Este é um cenário totalmente diferente do que aquilo que está habituado. Mas esperamos que goste. Beating the Pearls, onde a música e as ondas sonoras nos transportam para uma dimensão diferente. Descubra por si Beating the Pearls, sábados, 4 da manhã, no Canal 1. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Mesmo nos brancos. Lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas... Tirando o resto, pronto. Carros, agora é que é. Não, conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. O mundo é imenso. Talvez não pensemos nisto, mas a cada segundo que passa, existe uma nova Terra. Seja no passado distante, seja no passado mais próximo, existem artistas que já deram os seus primeiros passos e que escolheram um caminho alternativo. Não propriamente não commercial, mas mais livre e independente. Outros, mais do que os primeiros passos, definiram assim toda a sua carreira. Conheces em Paris DJs, o resultado de um grupo de produtores, na sua maioria franceses, que lhe levam diariamente um programa sem locução, mas que tem igual interesse pela originalidade das composições sonoras que apresenta. Paris DJs, de segunda a sexta, das 10h30 às 11 da manhã, no Canal 1. Um dos mais míticos programas da Antena Web está de volta. Alma Lusa, exponente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos ranchos folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. É solo ou em grupo. Aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Nostalgia, Som e Magia. E hoje estou aqui convosco, é um grande prazer poder fazer-lhe companhia. Claro, está no Canal 1 da sua Antena Web. Sabe, ouvinte, é muito bom poder estar na sua presença e poder trazer aqui a si músicas, no caso específico, que nos vão ajudar a matar saudades. Agora, aqui se calhar, neste caso específico, mais a conhecer antigos temas, antigos sucessos. Porque vamos viajar até a década de 60. Já lá vão 55 anos desde que essa década começou. Essa é de 1960. E hoje vamos abrir com Baby I Love You, um tema que é bem conhecido de todos nós e que surgiu em 1967 pela cantora Aretha Franklin. Também vamos ficar com música Friday on My Mind, dos Easy Beats. Esta música é de 1967 também, e depois de 1968, Eddie Floyd com Bring It On To Me. Música, como já disse, então, do ano de 68, um ano muito interessante esse. São as três primeiras músicas de edição de hoje do nosso Nostalgia, Som e Magia, para este domingo, 1 de março de 2015. Boa noite, ouvinte. So bad, everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. City. Canal 1. Estamos de volta, ouvintes, depois deste tema dos de Eddie Floyd, aliás, Bring It On To Me, de 1968. Hoje é um dia muito especial, o dia em que a Antena Web reabre as suas emissões, por um lado, ou seja, dos canais que até aqui já existiram e já existem, mas também dos novos canais, a abertura dos novos canais, a Rádio Ser e a Antena Web Internacional. Hoje, no Canal 1, vamos ter ao longo do nosso dia várias referências a este dia especial, que é o regresso às emissões, por um lado, o regresso às emissões, não é? Por outro, então, a estreia da Rádio Ser e também da Antena Internacional. Às 15 horas vou estar consigo, não serei o único, mas serei sobretudo eu quem vai estar consigo, e espero pela sua presença, espero pelo seu comentário, pela sua avaliação ao novo site da Antena Web e também enfim, ao que vem aí, não é? Ou ao que já está a vir. Espero mesmo que possa passar connosco, então, um ótimo dia de domingo, e que os dias que aí vêm sejam também eles risonhos, positivos, pelo menos. É essa a nossa preferência. Bom, vou falar sobre isso mais tarde. Para já vou deixá-lo com Time of the Season, de 1968. Este tema pertence aos Zombies. Logo depois, Ain't Too Proud to Beg, de 1966, dos Temptation, e por fim, de 1964, Where Did Your Love Go, dos Supremes. São as três músicas que vamos aqui ouvir, e eu espero que gostem. Voltamos a encontrar-nos daqui a pouco para mais uma sequência de três temas. Até já, ouvinte. Boa noite. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone is the time. what's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken us any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Baby, baby, Espanhol, francês, inglês, romana, svenska, niderlandse, deutsch, russo. Antena Web Internacional. A partir de 1 de março, em inter.radioantenaweb.info. E já estamos de volta, ouvintes, depois deste tema dos Supremes. Where Did Your Love Go, de 1964. Vamos caminhando neste nosso Nostalgia, Som e Magia, agora com Jan Pitney, com A Town Without Pity, de 1961. Mais um bocadinho, era 68, 66, 64 e 62. Não, esta é de 61. Depois, de 1967, os Happenings, com I Got Right. E fechamos com Cannot Eat e Going Up to Country, de 1969, mesmo a fechar a década. Daqui a pouco, despedidas do nosso Nostalgia Sem Magia. Ouvinte, quero que saiba que é um grande prazer estar consigo. É algo que eu nunca senti e já levam mais de 5 anos de Antena Web. É algo fantástico. É mesmo, mesmo muito bom estar consigo. Quero o seu comentário, quero a sua opinião. Não só sobre a Antena Web, mas também, e agora especificamente, sobre este Nostalgia, Som e Magia. Vamos à música, volto daqui a pouco para as despedidas. Até já! Thank you. survive when these little minds tear you in two. What a town without pity can do. No, it isn't very pretty. What a town without pity can do. Antena Web, Canal 1. In this vast and troubled world, we sometimes lose our way. But I am never lost. I feel this way because dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, Going Up to Country. Quem é que não conhece esta música dos Kennedy Heat? 1969 é o ano de lançamento deste tema, mas não é por ser mais recente, é mesmo porque fez muito sucesso. Chegamos ao final da nossa Nostalgia, Som e Magia. Quero enviar um grande abraço, agradecer pela sua presença e espero também, quanto à Nostalgia, Som e Magia, espero por si na próxima edição, no próximo domingo, dia 8 de março. Mas também fico à sua espera na edição de hoje, portanto às 3 da tarde, comemorativa desta reabertura da Antena Web e também dos novos canais Rádio Ser e Antena Web Internacional, fazendo um ponto da situação e apresentando mais os nossos conteúdos. Gal Garnett trazem-nos Well Sing in the Sunshine, de 1964. Fred Cannon traz-nos Elisette Spark, com um tema, este tema de 1962. E de 1966, o clássico, o classicíssimo Strangers in the Night, de Frank Sinatra. Foi um prazer estar consigo. Eu, Carlos Bonaparte, volto na próxima semana. Quanto à Nostalgia Sem Magia, claro está. Daqui a pouco, de volta para o sucesso com Jonatas de Moraes. Boa noite, a programação segue no Canal 1. Até para a semana. Sunshine, we'll laugh every day. We'll sing in the sunshine, and I'll be on my way. I will never love you, the cost of love's too dear. But though I never love you, I'll stay with you 1 year. And we can sing in the sunshine, we'll laugh every day. We'll sing in the sunshine, then I'll be on my way. I'll sing to you each morning, I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me, I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine, we'll laugh every day. We'll sing in the sunshine, then I'll be on my way. My daddy, he once told, hey, don't you love you any man? Just take what they may give you, and give but what you can. And you can sing in the sunshine, you laugh every day. You'll sing in the sunshine, then be on your way. And I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say. We sang in the sunshine, you know we laughed every day. We sang in the sunshine, then she went on away. Antena Web, sintoniza-te. lingers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night.